vem na ideia forte. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito com amor. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito com amor. Vem comigo, no ataque sem dó. Sente a voz e a batida desse nego. Sem olhar de desprezo pra quem já falou que o rap já não é mais feito com amor. Não te julgo, você não escutou. O GP sempre continuou na batalha com muito suor. Desde o início vencendo maligno, sempre fazendo um trabalho digno. Eu nem ligo porque você não julgou. Zé Ruela sempre te incomodou. Suas palavras nunca atingiram, te confesso, só contribuíram. Olha só, eles não desistiram. Só observa, a vitória tá vindo nesse rap altamente nutrido. E o sustento só pode ser Cristo, mano. Quem não aguenta a rega só passa pano, permanece vivendo no mundo insano. Vejo humanos que o amor está esfriando. Muitos deles estão desacreditando nesse Deus que seguiram por muitos anos. E a palavra já vinha nos avisando, tipo um game que mostra o life acabando. Sintoniza na ideia que eu tô falando. E a pancada que salva tá te chamando. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito com amor. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito com amor. Passa o microfone pra cá. Ideia forte que vai constar. O som que ecoa expande mensagem marcante para todo lugar. Não deixe que o tempo que passa voado, que esse mesmo tempo te leve. Se fortifica nesse mundo insano que desacredita e te fere. Não perca o foco, hashtag ideia forte no Insta. Firmeza na letra que a fé sempre te deixa de cabeça erguida. Meu fita, não te abale, esteja com postura de conquista. Guerreiro que sobe no topo não liga pra conversa de zica. É polvinho, é o cão, já está derrotado. Não tem palavra fracasso, só há vitória no meu dicionário. Sou GP, GP, bonde dos revolucionários. Levada de guerra, RAP que converte até mercenários. Ideia que vai além de mandar bater cabeça. Tem que ser luz pra clarear o escuro que atormenta. Se assenta, te aquieta e ouça a voz do espírito que te conduz para um caminho verdejante e tranquilo. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito com amor. Ideia forte que aqui constou, e o que era trevas a luz clareou, e o rap aqui é feito.